Tudo bem, Vinícius? De fato, como tu disseste, esse não é um assunto novo. Assim, parece que violações e vazamentos de dados do sistema de consultas integradas já existiram. Né? Já, o primeiro que a gente tem notícia aqui na nossa pesquisa é do ano de 2007. Né? E ele vem, e essa cronologia ela vem até os dias de hoje, até 2012. Numa que se pode dizer numa tragédia anunciada, assim, né? Num sistema em problemas que vem se repetindo ao longo de vários anos, né? E vão culminando até na última notícia de 2012. A primeira notícia que a gente pode trazer é do ano de 2007, em que o jornal Zero Hora, né? Ele reportou a violação desse sistema de consultas integradas e à época, uma reportagem da RBS TV, eles compraram por R$ 1.000 os dados pessoais do então ministro da Justiça e hoje governador, Tarso Genro. Enfim, teve uma celeuma, aí a reportagem acabou entrevistando bandidos que utilizavam os dados desse sistema para o cometimento e para facilitação de crimes, né? E aí houve se identificou em quem havia feito essa consulta, e aí havia um detetive envolvido, e aí essas pessoas foram presas, né? E o assunto, a partir daí, meio que morreu, digamos assim. Isso, 2007. A gente vem agora em 2012, a notícia estarrecedora que uma juíza, segunda vara do júri aqui de Porto Alegre, ela passou a ser ameaçada, foi jurada de morte. Ela e a família vivem sob proteção policial 24 horas por dia, andando em carros blindados. Enfim, da atuação de algumas condenações que ela haveria feito, né? E os dados a polícia conseguiu pesquisar que foram realizadas pesquisas no sistema de consultas integradas por alguns policiais, enfim, que fizeram, que apoiaram essas atividades de ameaçadoras que foram feitas contra a própria juíza. Então, se utilizou o sistema como ponto inicial ali de outras atividades criminosas contra a juíza. O sistema de consultas integradas não é nada mais do que um site na internet. Esse site na internet permite que algumas pessoas, alguns órgãos, né, previamente cadastrados e com uma senha de acesso, consigam realizar o acesso a diversos tipos de informações, né? Então, basicamente, a pessoa se loga em um site e busca nesse site informações sobre ocorrências policiais, boletins de ocorrências ou termos circunstanciados, o cadastro da própria pessoa, né, que envolve onde ela mora, o endereço, número de identidade, filiação, estado civil, né, uma foto da pessoa, né, permite também a pesquisa de chamados de emergência, permite a pesquisa em cadastros de detentos, processos judiciais de primeiro grau, registros de armas, cadastros de veículos, cadastros de condutores, enfim, há uma série de informações que são acessadas via o sistema de consultas integradas. Sim. Geral de perícias, eu acredito. Isso. Que alimentariam o sistema. Exatamente isso. O seu RG ou o seu CPF e uma senha. Então, uma vez que ele consiga, uma vez que ele acesse o site e que ele tenha esse par RG ou CPF e a respectiva senha, ele consegue acesso ao sistema. Um nome de usuário e uma senha. O CPF e o RG funcionam como um identificador único, porque cada pessoa possui apenas um RG e um CPF, né? A impossibilidade de ter duas pessoas com o mesmo desses dados, então funciona como um login, né? Apenas um login, apenas uma fase de autenticação, algo que a pessoa sabe, né? Que é o seu nome de usuário e a sua senha. Vários órgãos podem acessar esse sistema, né? Basicamente, a polícia tem acesso, né? O Detran possui acesso, a juízes, Ministério Público, Justiça Militar. Alguns dos documentos aqui que eu pesquisei, dão conta de que algumas prefeituras também possuiriam acesso a esse sistema. Enfim, são diversos órgãos que possuem acesso a esse sistema. Em algumas das notícias que a gente vê, e mais adiante se vai poder chegar até na questão da própria auditoria, mas se identificou de início que há 49 órgãos com acesso ao sistema, né? Inicialmente, se. Sim. Já se falou no número de 18 mil contas, né? Então, no. Sim. CPF. Exatamente. Imagina um universo de 49 órgãos, com 18 mil usuários, e esses distribuídos, estes distribuídos no estado inteiro, com acesso a todas essas informações que a gente já falou até agora. Claro que as notícias e as verificações que a gente conseguiu fazer dão conta de que há níveis de acesso diferenciados, né? Não quer dizer que todos tenham acesso às mesmas informações, mas com certeza todas essas contas têm acesso ao sistema em si, né? Sim. Sim. Se conseguiu identificar, sim, de onde foi feito, qual foi a conta utilizada, né? Um aspecto positivo do sistema é que ele sim possui uma auditoria, né? Evidentemente que a gente não tem acesso aos resultados dessa auditoria, mas me parece que há um registro de IP, né, para conseguir chegar à identificação, mas sabe da conta que foi utilizada, e se sabe também quais as informações que foram visualizadas. Então é possível ver quem fez a pesquisa, né, e o que essa pessoa acessou ou viu, né, levando em consideração aquelas duas possibilidades de acesso, né, que existe ao sistema. Sim, registro de IP, registro de endereço IP. Isso. Usuário, é. Exatamente. O que foi visualizado? De quem partiu, de onde partiu, de quem partiu e o que a pessoa fez. Isso é registrado numa auditoria, né? Sim. Foi feita uma inspeção, na verdade, né, pelo Tribunal de Contas nesse sistema, a fim de levantar, de realizar um exame tanto no sistema de consultas integradas como no sistema de chamado sistema de interceptação de sinais telefônicos, ou sistema guardião, que nada mais é um sistema que concentra as escutas telefônicas, né, feitas pelas autoridades policiais ou judiciais. De qualquer forma, foram levantados pontos bem interessantes sobre problemas no sistema guardião, né? Esse relatório aqui é agora de fevereiro de 2012, então ele é bem, bem recente, né? Embora se baseie em dados lá de 2010, mas ele é recente e traz dados muito importantes sobre os problemas do sistema, né? Que seriam aqui o item 1, a ausência de nomeação formal do grupo gestor de tecnologia da informação. Item 2.1, ausência de documentação nas etapas de projeto, desenvolvimento e manutenção do sistema de consultas integradas. Eu acho que a gente pode ir comentando um por um, né? O órgão de segurança disse que já estaria se adequando a essas recomendações, né? Mas, enfim, se levantou esses problemas. Basicamente, não tem um ponto central de comando, né? Não seria um ponto de regulação de comando responsável pelo sistema, né? Que tem a ver, inclusive, com o ponto seguinte, né? Que é a ausência de documentação do projeto, seja no projeto, no desenvolvimento do sistema e na própria manutenção. O que... Quem está habituado a lidar com auditorias e verificação de sistemas corporativos, como tu mesmo disseste, sabe sim que, embora existam normas técnicas diversas apontando a necessidade de documentação, essa documentação não é feita, né? O que pode gerar diversos problemas de segurança pela falta da verificação de como o sistema foi feito ou como ele é mantido, enfim, se outros técnicos precisam atuar nesse sistema sem uma documentação adequada, pode causar problemas em função de um desconhecimento completo, né, ou do conhecimento, da falta de conhecimento completo sobre o sistema, né. Esse item ele é um dos mais preocupantes, né? Na medida em que ele coloca que usuários estranhos a SSP estariam acessando o sistema sem convênio formalmente estabelecido, né? O que ocorre? A gente nota que esse foi um dos itens que de fato foram controlados, né, pela Secretaria de Segurança, uma vez que nas nossas pesquisas aqui a gente conseguiu identificar alguns convênios sendo firmados com o Ministério Público, com a Justiça Militar, enfim, de forma regrar, de forma formal, formalmente, o acesso e a concessão de credenciais, a concessão de credenciais e como essas credenciais devem ser utilizadas, né? De forma bastante simples, assim, eu acredito que haveria espaço ainda para estabelecer uma política mais consolidada sobre uso, sobre coisas desse gênero, assim, mas é um caminho, um ponto de melhora que realmente houve. Eu acredito que sim, é uma consequência na medida em que o estabelecimento do convênio formal por si só, né, por se tratar de um documento oficial e publicado, eu acredito que ele venha a coibir, sim, que órgãos que não tenham atividade, órgãos externos sem a atividade fim com relação à segurança pública não venham a realizar o acesso ao sistema. Eu acredito que sim, que controle do 2 naturalmente se faça o controle do 2.3, mas igualmente é preocupante, né? Imaginar que é um órgão cuja atividade fim não tem relação com segurança pública acessando dados pessoais de qualquer pessoa é preocupante, né? É. É um princípio básico, né? Não, não, exatamente. É sobre o sistema guardião, chamado sistema guardião. Sim. Claro. Sim. Do consultas integradas, é verdade. É, esses dois itens são princípios básicos, assim, só para não perder essa. São princípios básicos de segurança, né? Que o backup deve ficar guardado. Distante de onde fica o sistema ao qual ele faz a cópia, né? E também com armazenamento de criptografia, por caso de uma perda desses backups, qualquer pessoa não venha a ter acesso aos dados do sistema, né? Sim, correto. É, um número de 96.000 consultas em um ano, né? No caso. Um único agente teria feito 96 mil consultas em um ano, né? Exatamente. Exatamente. Pesquisando pessoas, né? Eu acho que anteriormente a isso, há um outro ponto que é a forma de acesso ao sistema de consultas integradas, né? Que eu tenho a impressão que nós não tratamos ainda, né? Exatamente. É porque há duas formas de acessar esse sistema, né? A primeira delas é de uma forma direta. Em que uma pessoa tem de posse do seu RG e da sua senha, do seu CPF e da sua senha, acessa o site. Autorizado. Sim, sem dúvida. Não, não. Sim, passando por um convênio. Qualquer pessoa. Quando eu falo uma pessoa, quando eu falo de um agente, eu estou me referindo, evidentemente, nesse caso, a alguém que foi legalmente autorizado a realizar aquele acesso. Né? Um juiz, um promotor, um policial, né, um investigador policial, seriam esses agentes, né? Mas esse primeiro tipo de acesso é o acesso direto, né? O cidadão vai lá, o agente vai lá e acessa. O segundo tipo de acesso se dá através da ligação para uma central, né, que ocorre em casos de um policial estar fazendo uma abordagem na rua, ele precisa saber alguns dados, ele liga para uma central de atendimento, se identifica. Né? A pessoa que atende ele tem condições de saber se aquele policial tá em serviço realmente ou não, se ele está em plantão, por exemplo, e repassa as informações via telefone para esse policial, né? Pro exemplo do policial. Né? Então, seriam essas duas formas de acesso. Quanto à questão do 96 mil consultas em um ano, né? Ao que se sabe, essa notícia é relativa a um escândalo que houve no governo do estado, em que haveria pesquisa de dados de pessoas de um determinado partido, enfim, até crianças teriam sido consultadas, né? Dito isso, então, eu acredito que a questão da auditoria, ela é uma auditoria reativa, digamos assim, né? Há um incidente, há um problema, e aí sim se consegue chegar à autoria daquela pesquisa, né? De quem fez, onde fez e o que pesquisou. Né? De fato, o sistema possui esse mérito. Né? Porém... Sim. Sim. Aí é que tá, esse é um dos problemas, né? Esse site ele tá aberto na internet, então o acesso à página inicial de login, qualquer pessoa pode fazer de qualquer computador do mundo, né? Não significa, basta ter uma conexão à internet. Não significa que a pessoa vá conseguir acesso ao sistema em si, né? Ela vai precisar passar pela barreira da autenticação. Mas até a tela de login do sistema é aberto na internet, né? E isso me... Sim. Sim, correto. Sim, o Código Penal trata isso como crime, né? No artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional, é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. E aí no Sim, o agente autorizado repassa a senha dele para um terceiro, né? O parágrafo 1º, inciso 1º do artigo. Sim. Exatamente. Poderia. Poderia. Não, não. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Sim. É. Não é esse o problema. Sim. É, me É, amenizar um pouco, né? Porque o problema de uma rede Tor, por exemplo, que são os chamados anonymizers, né? Seria a impossibilidade de identificar de onde partiu aquele acesso. Imaginando numa cena hipotética em que alguém capturasse ou obtivesse de forma indevida o RG, o CPF e a senha. Né? A gente, inclusive, a gente não sabe qual é a política de senhas, né? Se há alguma política, complexidade de senhas para estabelecer senhas com números, letras maiúsculas, a fim de dificultar a descoberta, né? Mas se alguém obtivesse essas credenciais e utilizasse uma rede desses anonymizers, se saberia que tal credencial utilizado, né? E provavelmente o detentor, o possuidor da titular daquelas credenciais teria um problema, né? Até para explicar que não foi ele que forneceu voluntariamente, né? E essa pessoa poderia realizar o acesso sem ser identificada. Nós não temos, infelizmente, dados, né? E esse é um outro ponto, né? Sem querer avançar, mas acredito que não faria mal e não prejudicaria o próprio andamento e a própria utilização desse sistema de consultas integradas se o governo e as autoridades se dispusessem a fornecer dados de estatísticos sobre uso, sobre número de consultas. Não é mesmo? Estabelecer um processo de transparência, porque é interesse de toda a sociedade saber como esse sistema é utilizado, né? Não é apenas a juíza, né, que tem interesse, sim, mas se não, o cidadão de bem, o cidadão comum, né, a pessoa comum que também tem interesse em que a sua privacidade não seja violada, né? Então, acho que esse ponto da transparência seria importante, né? Mais dados estatísticos sobre o uso desse problema, né? E aí acaba retornando para a tua pergunta inicial da auditoria, né? Enfim, há sim a possibilidade de um controle no sistema estabelecer que 96 mil consultas em um ano talvez seja um pouco excessivo, né? Se não se trata realmente de uma pessoa que trabalha num daqueles centros de controle em que o policial liga, né? Claro, né? Cada situação é uma, mas eu sim. Sim. Se tu for É. É verdade. É, e nesse caso dessa central, há uma identificação de quem fez a solicitação da consulta também. Então, há uma vinculação entre o solicitante da consulta, né? Além do mais, provavelmente essa pessoa deve conseguir realizar uma consulta a cada 2, 3 minutos, enfim, não haveria tempo, né, até para que, se ela constantemente ficasse fazendo pesquisas, de que esse número pudesse ser atingido, né? Mas aí eu retorno até o ponto da própria auditoria do TCE, né? Se não há uma documentação específica sobre o desenvolvimento, sobre o projeto e sobre a manutenção do sistema, fica difícil saber se esses controles são aplicados e se existem, né? A gente ouve as autoridades dizer, não, há uma auditoria, sim, o sistema é auditável, né? Há uma auditabilidade nesse sistema, e de fato há, porque as autoridades apontam os autores das consultas, mas, ao mesmo tempo, a sociedade civil não tem muita ideia de como é essa auditoria, se há esses tipos de controles, né? Se há esses alertas, por exemplo. Eu ouvi Sim. Não se esquece. Sim, não se esquece que há também registro de armas, registros de carros, registros de pessoas que são presas, procuradas, processos judiciais, né? Então há mais dados sensíveis ainda. Sim. É verdade. Sim. Sim. Sem dúvida. Sim. Sim. Claro. Sim. Eu acho que uma auditoria preventiva, né, a habilitação e a implementação de certos gatilhos, né, baseados em padrões de consulta, em perfis de acesso, em números de consultas realizadas, né, pode ser um caminho, sim. Né, como tu disseste, é um sistema assim que é de fundamental. Ninguém discute a importância do sistema de consultas integradas. Mas se ele é tão importante assim para as autoridades policiais, né, do Ministério Público também, da Justiça em geral, ao mesmo tempo o grau esse último incidente da juíza demonstra, né, o grau de dano que o mau uso desse sistema pode causar para o cidadão é enorme. Né? Então, se ele é importante, sim, ele é importante, mas inspira um cuidado muito grande. Né? Eu acho que através dessa possibilidade de uma transparência, de dados genéricos sendo publicados, inclusive, eu não veria isso como, num primeiro momento, é claro, mas eu não veria isso como um problema. Ao contrário, quanto mais conhecimento a sociedade tiver da forma como esse sistema é utilizado, né, seja através dessas auditorias, não só a auditoria reativa, ou seja, aquela que é realizada depois, ou a busca de dados, não, até mesmo o uso de a realização de auditorias por amostra, né, se escolher algumas contas ou alguma coisa desse gênero. Te confesso que eu não sei se isso é realizado ou não, mas pelos incidentes que a gente vê, me parece que não, né? Mas eu acho que caminharia assim para uma implementação, até a própria colocação de um outro nível de autenticação, de mais um nível. Não sei se tu concorda com isso, mas porque há a questão do custo também, mas apenas nome de usuário e senha é muito pouco para um sistema dessa sensibilidade, né? Sim. Sim. Número de tentativas, né? Sim. Sim. Sim. Sim. Baixaria, né? Sim. Sim. Sim. Sim. Claro. Sim, há um problema. Sim. É verdade. Sim. Sim. Sim. Lá. Sim. É. 7 nem abre, nem é apresentada a tela de login, né? Sim. Eu realmente eu não vejo como esse sistema como continuar a utilização desse sistema sem a implementação urgente de uma medida de segurança tal como um duplo nível de autenticação, né? E uma ampliação da transparência. Eu insisto na questão da transparência porque não se quer saber quem está sendo consultado, ou até como tu disseste antes, assim, uma transparência muito grande pode, inclusive, prejudicar certas investigações que são feitas sob sigilo, né? Sem dúvida, né? Mas há que se ter a sociedade precisa saber como se dá o uso, como números. A gente quer saber como isso é utilizado, né? A própria OAB. Exatamente, porque isso pode ser um indicativo, né? Pode não dizer que. Né, porque o problema é maior do que. Não é apenas um problema de segurança da informação, né? Eu ouvi uma entrevista de um coronel que dizia: ah, mas esses dados, algumas lojas, quando a pessoa faz uma compra na internet, também possui os dados do endereço dela. Sim, mas quando esses dados são utilizados por pessoas, por criminosos, né? Para ameaçar outras pessoas, ainda mais um juiz, mas qualquer pessoa que seja, né? Ameaçar qualquer pessoa que seja, se vê o potencial de dano que o mau uso desse. Eu já disse isso, mas eu repito, eu repiso, né? Como há um potencial de dano no uso desses sistemas. Né? Países mais desenvolvidos, né? A própria Argentina, aqui perto da gente, possuem órgãos que são órgãos de chamados órgãos de autoridade de proteção de dados. Né? Então, são órgãos estatais que cuidam desse tipo de questão, desse tipo de problema. Né? Claro que a gente está falando de um órgão público, né? E aí há um envolvimento do direito administrativo também, né? E o formato, princípios da legalidade, inclusive, para que todas essas coisas funcionem. Né? Mas há que se caminhar, sim, para um aumento dessa segurança e talvez um aumento dos próprios níveis de auditoria, como a gente já vem dizendo, políticas de uso claras, né? Como pode usar, limites talvez de uso, são ideias que me vêm na mente, né? A questão da política de uso é muito importante. Eu não encontrei referências aqui nos documentos públicos sobre esse sistema, de que há uma política de uso clara, né, e definida sobre como isso deve ser feito. Né? É lógico que há, como a gente disse antes, que há a pessoa que faz mau uso, que empresta credenciais, ela comete um crime. Isso, por si só, já tem um efeito a dissuadir as pessoas a não emprestar as próprias senhas. Né? Mas o que a gente vê é um cenário um pouco diferente, né? Base nas notícias que a gente teve acesso. Sim, em nível nacional, né? Sim. Sim. Sim. Sim, para evitar phishing. Outros, né? É. A própria questão do acesso, né? Há uma figura que eu me recordo agora, que é a figura do acesso autorizado, que é quando uma pessoa realiza um acesso, evidentemente, como o próprio nome diz, é ela sendo autorizada a realizar aquele acesso, né? Mas há também o excesso no acesso autorizado. Aquele agente que possui um acesso, é um abuso, né? Há a possibilidade de, mesmo a pessoa sendo autorizada a realizar aquele acesso, né? Porque um acesso a uma base de dados dessa, ela envolve uma motivação, a pessoa precisa ter uma motivação para realizar aquele acesso, né? Eu creio que não seja possível que cada pessoa que acesse coloque de forma pormenorizada o porquê ela está realizando o acesso àquela pessoa, né? O acesso aos dados daquela pessoa. Isso talvez seja inviável do ponto de vista prático, né? Mas há a possibilidade ainda das próprias pessoas autorizadas realizarem excesso no acesso autorizado. Ou seja, aquele servidor que fica brincando com o sistema, vendo dados de amigos, de vizinhos, coisas do gênero, ele comete um excesso porque ele está desviando da finalidade funcional daquele sistema, né, que é obter dados para fins de segurança pública, né, ou no caso do Detran, para fins de verificação de trânsito de veículos, ou no caso de armas, lá para saber se a arma é roubada ou não, ou coisas desse gênero, né? Então... Sem dúvida. Para finalizar, então, rapidamente, eu reafirmo a minha preocupação em questão, no que diz respeito ao formato e ao uso desse sistema. Eu realmente acredito que há necessidade da implementação de uma política de transparência sobre o uso desse sistema. Eu acredito também que há necessidade do estabelecimento de determinados, de uma auditoria ativa e constante que verifique, baseado em padrões de consulta, em números de consultas, né, em colocar inteligência no próprio sistema a fim de que ele consiga identificar possíveis desvios, bem como a realização de pesquisas e auditorias por amostragem, né. Eu creio também que a ampliação na questão dos convênios mais com outros órgãos é um avanço, mas eu acredito que esse sistema ainda tem muito a evoluir no que diz respeito à segurança da informação, seja através da implementação até de mais um nível de autenticação para o acesso ao sistema, né? E para finalizar, quando a gente mexe com dados pessoais e dados sensíveis, a gente tem que ter muito cuidado, porque numa sociedade massificada, com a informação massificada, com acesso à internet massificado do jeito que a gente tem, é muito importante que se preserve a confidencialidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, né? Em um dos documentos, em uma das apresentações que a gente encontra na internet, um dado público, é possível ver uma tela, né, uma das telas do próprio sistema de consultas integradas, onde a orientação religiosa de um preso é registrada. Então, note que a orientação religiosa é um dado absolutamente sensível. Dados que envolvem orientação religiosa, orientação sexual, eles têm um nível de sensibilidade maior do que os próprios dados pessoais, que seriam nome, CPF, filiação, nome de filhos e nome de marido ou mulher, né? Então, há que se estabelecer de forma séria e de forma consolidada um controle maior de segurança no uso desse sistema, sob pena de toda a sociedade ficar à mercê, né, de maus profissionais, de maus policiais, até inclusive, que fazem uso desse sistema de forma indevida. Então, acho que para fins de conclusão, acredito que essas seriam as minhas palavras.